Então, pessoal, estamos de volta aqui, mais uma semana de Papo de Calçada. É pra falar, talvez, do filme mais badalado da última semana. Estamos um pouquinho atrasados, querido, né? Tem muito podcast aí que já falou desse filme. Andrade. Inclusive, aqui eu participei de um que foi com o pessoal do TDA, Trocando de Assunto. Foi bem legal o papo que eu bati com eles lá. E agora nós vamos fazer aqui também no Papo de Calçada. Aqui é o Michael Oliveira. Outras pessoas, outras ideias pra discutir. Eu tenho alguns recadinhos antes de começar. Primeiro é o seguinte, normalmente nós fazemos episódios sobre filmes e séries lá no TV na Calçada, mas por uma questão de agenda, por uma questão de muita gente querer falar sobre esse filme, então existe o TV na Calçada, lá, vai lá, assina, inclusive o feed do TV na Calçada está separado do feed do Papo de Calçada, então se você não sabe o que é o TV, assina o feed do TV. E esse episódio é especial porque até nós vamos abordar um pouco de forma diferente do que é abordado lá no TV na Calçada. Ah, segundo recado, eu quero agradecer as pessoas que estão compartilhando, retweetando, dando like nos nossos episódios. Eu não vou citar nomes, porque tem uma galera bem boa assim, que tá fazendo isso. Então, para eu não correr o risco de esquecer alguém, né? Porque às vezes a pessoa compartilha lá e a gente também nem vê, né? Porque nas redes sociais aí as coisas a gente não consegue acompanhar tudo. Mas eu quero agradecer de coração, porque a gente pede isso e as pessoas estão correspondendo. Então nós estamos aí com mais de 2 anos de Papo de Calçada e é muito legal saber que nós temos ouvintes que compartilham o nosso conteúdo, que curtem o nosso conteúdo. E terceiro aviso é relacionado ao nosso convidado. Vocês já ouviram aí que tem uma voz diferente no nosso episódio de hoje, que é do Vitor Camarote, né? O Vitor, que é lá de Pernambuco, ele já participou do Papo de Calçada, mas o episódio vai ao ar depois desse, né? Nós fizemos um episódio sobre Jovem Guarda, que daqui a algumas semanas vai ao ar. Ele já participou lá, mas agora tá vindo nesse aqui. Então, assim, pra ele não precisar se repetir, que a gente sempre faz aquela apresentação e tudo mais, essa apresentação vai estar lá no episódio da Jovem Guarda. Já fica avisado aqui quem é ele. O Vitor é um cara lá do Pernambuco. Ele é artista, cantor, compositor, né? Então, Vitor, novamente, muito obrigado por ter aceitado aí mais um convite de estar conosco. E vamos aí falar de O Poço. Ah, Guilherme, obrigado também pelo convite, agradeço demais. E foi muito legal o episódio da Jovem Guarda. Fiquem ligados, que logo mais vai estar no ar também, né? Isso aí. Então, galera, vamos lá. Qual a impressão de vocês sobre o filme? Vamos começar a falar das impressões iniciais aí do filme. Como que vocês receberam esse filme, né? Como ficaram sabendo dele? Deixa eu começar já de primeira aqui, porque esse filme foi uma indicação que eu recebi hoje de tarde. Até o pessoal no grupo tirou sarro porque eu tô tão desligado assim. Uma questão que eu tô desligado é porque, nossa, tô todo dia vendo isso e tendo que escrever sobre isso. E quando eu tô mais de boa, eu não quero ficar vendo coisas sobre a pandemia. Claro, esse filme não é relacionado diretamente com isso, mas eu acho que em virtude do pessoal sair comprando tudo, acho que a gente comentou isso lá, né, e deixar outras pessoas sem, eu acho que esse filme é bastante relacionado, né? Eu não sei, essa é a minha ideia que eu tive, né? Mas agora, sendo bem polêmico aqui, só pra ser um ponto contra, eu vou dizer que não vi nada de novo nesse filme, não. É um filme espanhol, claro, vocês rebatam à vontade, mas esse filme é só mais uma alegoria da caverna do Platão. Não tô falando que tem a ver com aquela, mas existem muitos filmes que fazem nesse ordem, ou como é que é, Snowpiercer, o trem, no mesmo sentido. Snowpiercer. Vamos discutir mais pra frente aí. Claro, boa. E o final? Nossa, que final, porra. Falei, só isso? Mas de boa, vai. Essa é a minha opinião por enquanto. Mudem essa minha opinião. Cara, o Paulo é a pessoa mais inconsistente que existe. É o cara que ama filme do Adam Sandler e o Poço pra ele não é nada. Lembrando que eu tenho uma certa paixão por filme espanhol, a não ser a série La Casa de Papel, que eu também odeio, mas podem prosseguir. Tem que ter alguém do contra, né? Senão aqui também não ia ficar muito... A unanimidade também não é muito saudável. Tem que ter um Paulo pra cutucar, bem como teve Bruno e Renata pra cutucar do Bacurau e por aí vai. Tem que ter alguém de opinião diferente também. Sobre o filme, entrei na Netflix, aí tava lá como o mais assistido. Aí foi assim que eu fiquei sabendo. Depois que eu assisti, que aí eu vi que todo mundo estava comentando sobre ele, mas eu vi assim meio que no início. quando tava o primeiro mais assistido, já me chamou a atenção e assisti despretensiosamente. Eu não tinha notado, eles viram que você tá botando um top 10 agora lá e disse que o filme tá no top 10. Top 10. Ele tava como o primeiro. E das tuas primeiras impressões, assim, gerais, o que você achou? Você curtiu, né? Eu curti. É um filme bem pesado, né? É um filme pesado. É, acho que é bem interessante a analogia que ele faz com a desigualdade social, né? Com essa luta de classe. Fala sobre como você precisa... Sobre a fome, né? Como você precisa comer para sobreviver. É, achei interessante que, na minha observação, ele consegue captar os sete pecados capitais, né? Eu tive essa visão. Vivo a gula, né? Mostra luxúria, preguiça. Acho que todos. Eu achei isso... Depois eu fui observar isso. É bem, assim, é bem sutil isso ainda, né? Não é uma coisa... Mas eu tive essa impressão. É um filme que ele trata de solidariedade. Por outro lado, trata do oposto do egoísmo também. Não é um filme, assim, de pandemia, diretamente. Mas lembrou muito a situação que a gente está vivendo enquanto pandemia do coronavírus. Lembrou da ignorância das pessoas, né? E que a gente viu no primeiro momento, né? Que não era para tanto, né? Ainda não chegou a esse nível de faltar as coisas, né? Claro que bens médicos e de saúde, assim, estão subindo o preço, né? Até a gente viu notícias relacionadas, os Estados Unidos estão embargando. Esses materiais se passam pelo canal do Panamá, né? A gente sabe que os Estados Unidos têm o controle daquele canal, e embargando e pegando para eles, né? E fazendo esse tipo de coisa, meio estilo de guerra. Então, isso trouxe bastante desse contexto aquele filme, né? Eu acabei assistindo por conta dessa conversa toda, dessa repercussão que o filme teve. Eu acho positivo um filme da Netflix ter esse tipo de repercussão por conta que ela está passando por um processo de esvaziamento de filmes de outros estúdios, por conta dos outros estúdios grandes estarem abrindo seus serviços de streaming. Então a Netflix precisa gerar conteúdo atrás de conteúdo. E além de buscar a estratégia de estrear em duas frentes, uma no cinema e outra na plataforma, para conseguir Oscar, e Oscar ter essa credibilidade, ela também precisa que os filmes sobrevivam, tenham discussões, tenham repercussões, e é que ela conseguiu. E também o fato dela conseguir credibilidade, tanto em discussão, qualidade ou em Oscar, que também puxa isso, faz com que ela abra espaço, traga novos talentos para dentro dessa plataforma, que é o caso do Carden Gastello Lucia, que é o diretor desse filme. Ele fez alguns curtas e esse é o primeiro longa-metragem dele. Então é um reflexo de como a Netflix está trabalhando. É totalmente positivo, porque abre espaço para que outras pessoas venham e façam os seus filmes, sejam eles experimentais ou não. Gostar do filme, eu gostei do filme. Eu acredito que ele tem uma mensagem muito forte, muito que também reflete de uma outra forma em relação à nossa sociedade, a questão de compartilhamento, de solidariedade, de mudança. A gente vai conversar isso mais para frente. Porém, o que me incomodou foi o roteiro. Eu tive sérios problemas com o roteiro desse filme. Quando a Netflix faz propaganda demais, assim, eu já faço caminho contrário, sabe? Depois eu vejo, né? Eu fico buscando aqueles que não aparecem muito na primeira tela, né? Eu fico garimpando outros títulos e tal que não estão tão no destaque ali. E aí foi na gravação do episódio passado, né, que foi a primeira participação do Vitor aí, que daí veio a história do Poço, que a Cris e o Bruno indicaram, né, na Dica Cultural, e que daí que o Guilherme já tinha colocado no grupo que eu tinha que, já que você tem que ver, você vai gostar e tal. Aí eu já comecei a ficar um pouco assim, né, falei, bom, eu acho que preciso dar uma olhada nesse filme. Então, quando a gente fechou de gravar essa semana, então eu fui ver. E eu diria que não era o meu momento de assistir o Poço. Muito relacionado ao que o Paulo comentou, o Vitor tangenciou aí também. A gente está nessa fase de quarentena, a gente está se questionando muitas coisas, né, em relação ao comportamento humano, à solidariedade, a rever conceitos, esperando que quando tudo isso acabar, a gente, como sociedade, saia melhor. Então, eu diria que foi um momento meio duro. para eu assistir ao Poço por causa dessa situação toda. E acabou me gerando um certo sentimento de culpa, que daí a gente, conforme desenrolar o episódio, eu posso explorar um pouco mais. Mas, no final das contas, eu gostei do filme. Muito. Eu gosto de qualquer filme que provoque, né? Eu acho que o Poço, ele é, antes de tudo, uma provocação. Acredito que a ideia seja essa, assim, não era deixar tudo amarradinho, redondinho, azeitado, né? Ele não é um filme que se fecha assim, ah, pronto, chegou nesse final, acabou. É assim que acaba, esse o final, ele tem um contexto para finalizar. Então eu vejo como um filme provocativo, e eu gosto desse tipo de filme. Eu me sinto um pouco sufocado, mas também por conta disso. Se você tiver com psicológico meio, não tiver legal, enfim, melhor ver depois, ou se não ver mesmo, enfim. Vai de cada um. Então, é um suspense psicológico, né? É terror, é um filme de suspense psicológico e terror, né? Na minha opinião. É violento demais. É um thriller psicológico que tem elementos do gênero de terror. Isso, é exato. Então, eu sou uma pessoa que eu sou meio insensível para as coisas, mas quando eu vi o Poço, eu fiquei pensando quantas vezes que a gente não vive isso na sociedade. A situação que acontece no filme. E aí, quando eles começaram a desenvolver a questão de quantas plataformas tinha no filme ali, e que aparecia as pessoas fazendo o jantar, inicialmente a gente não sabia nem o que estava acontecendo, óbvio. Óbvio é até a palavra, né, que o velho coloca lá. Cara, eu tava tão por fora desse filme que eu comecei já a ver meme no Facebook do óbvio, e agora que eu entendi, talvez eu tenha visto antes e não tinha percebido. Mas o óbvio já virou meme, né, não adianta. Esse virou o chavão. Pois é, aí todas as coisas que o cara perguntava lá, o velho fazia óbvio. Mas é uma colocação interessante que eles têm, da questão de tipo, vamos fazer, cada um faz um prato, né, quando uma das mulheres que trabalhava lá na administração, cada um faz dois pratos pro próximo. E é só que na hora da guerra ninguém quer saber se o próximo tá com fome ou não tá, quer apenas saciar e garantir que a sua barriga a sua barriguinha vai estar cheia lá, né? É meio que a gente tá vivendo hoje, né, com essa pandemia, né? Mas vocês não sei, é claro, tem todo o meu porco capitalista interior aqui falando, né? Mas vocês não viram que esse filme é tipo a Revolução dos Bichos, do livro, tá ligado? É uma propaganda capitalista contra o socialismo. Quando as pessoas tentam dividir, tá ligado? Nossa, mas... Não, certo, tô viajando aqui, mas... Boa, boa, parece, Paulo, muito boa, mesmo, Paulo. Que no final a mensagem é o que importa, né? É tipo, é um... Ali tá um... Como é que eu falo? Um manual de como fazer uma revolução. Uma revolução, né? Entenda-se como quiser. E no final, o cara que achou que ele... Como qualquer ditador acha que ele tem a ideia, né, tem a mensagem, mas daí ele, no final ele não foi, tá ligado? Porque a mensagem não era ele, né? Ele ainda fala que é o portador, eles relacionam tudo, mas, tipo, uma ideia que eu tive também, assim, não sei se é muito por causa do meu viés ideológico, entendeu? Mas eu tive essa sensação. Discordando do Paulo, é que eu não acho que seja alguma apologia a nenhum tipo de ismo. Nenhum ismo, cada um vai, essa interpretação está livre para as pessoas adequarem de acordo com a sua forma de viver, ou suas ideologias, enfim, mas eu acredito mesmo que o filme ele não faz apologia a nenhum tipo de ismo, nem anticapitalismo, nem antissocialismo, não, eu não vejo, a minha percepção desse filme... Eu escutei hoje o podcast lá que o Guilherme gravou com o pessoal do TDA, do Trocando de Assunto, e eu concordo muito com o ponto de vista, acho que foi da Maria Paula, que daí eu vou compartilhar mais pra frente, porque foi a impressão que eu tive. A questão de solidariedade, de diálogo, de convencimento, ela perpassa qualquer valor ideológico. E aí, geralmente, exatamente, quando a gente tem várias visões a respeito do filme, a gente conversa, faz conjecturas, E caso o idealizador tenha declarado sobre, é sempre interessante ver o que, que o idealizador fala da obra. E o Gardel Rucha, ele diz que a intenção dele é mostrar o quão falho os sistemas econômicos podem ser. Então, e a gente pode conversar mais para frente, a estrutura do poço, ela tem referências aos dois tipos de sistema. E ele está criticando os dois tipos de sistema. Se é que existem dois, né? Ou mais de dois. A gente está com a ideia tão polarizada nesse país, né? A gente entrou na onda dessa polarização aí também. É, que no caso, quando eu digo dois, eu estou falando pelo olhar do diretor. Ele deu declaração oficial a respeito. Cara, para mim foi... É fantástico, né, cara? Porque todo mundo aqui já sabe, né? Os ouvintes que acompanham tanto aqui no... os episódios, ou lá no grupo do nosso grupo do Telegram, que eu sou o chato, difícil de agradar, que eu não encontro nada que eu goste. Aí um belo dia, no nosso grupo do WhatsApp, o glorioso Guilherme vai lá e fala, gente, assistam o Poço, é foda. Só colocou isso. Eu falei, pô, beleza, né? Surgiu a oportunidade. Mano, foi, acho que um dos pouquíssimos filmes aqui em casa que não foi dada pausa. Tanto eu quanto a Renata, a gente assistiu o filme de cabo a rabo sem ter dado pausa. Prendeu a gente logo de cara. Isso foi bem bacana. E aí vocês estavam aí, eu gostei muito dessa pimenta aí que o Paulo lançou, porque eu tenho visto muita gente interpretando um bocado de coisas sobre o filme, sobre o final, porque o personagem, se ele morreu ou se ele não morreu, porque se a garotinha é isso ou é aquilo. E, cara, eu aprendi há muito tempo atrás num filme boboca, feito pelo glorioso Nicolas Cage, um filme chamado 8mm, onde o Nicolas Cage tem que... Outro monstro do cinema, né? Né, cara? Pô, ele e Adam Sandler tem que ganhar um dia um Oscar pela história de contribuição no cinema. Conjunto da obra, no mínimo, né? Pô, lógico, cara. Pô, Nicolas Cage e Adam Sandler já fizeram cada coisa. E aí, nesse filme, 8mm, o Nicolas Cage tá investigando a morte de uma menina lá. E na hora que ele chega até o assassino, ele pergunta, mas por que você matou ela? Eu sou o assassino, simplesmente fala assim... Não tem porquê, cara. Eu queria matar, tinha alguém disponível, fui e matei. E ele fica louco com isso. Como assim? Você não pode tratar a vida assim. Ele falou, que vida, cara? Eu não sei quem é aquela mulher, não sei. Então o que acontece? O que, que eu depreendi desse filme? É, não tem... A gente fica catando explicação pra tudo, tentando entender coisas variadas por trás de tudo. Não, cara. É, às vezes as coisas são o que são. Nesse caso desse filme, 8mm, é um cara que queria matar e encontrou alguém disposto a morrer, pronto pra morrer. No caso do Poço, não tem grandes interpretações. O que você viu, tá ali. Um cara tentou levar comida pra todo mundo. Não deu muito certo. Bom, primeira coisa, eu esqueci de dar um recado no início também, que vai ter spoiler, tá? Então, quem não quiser spoiler... É verdade. Agora ferrou, já. A gente já tinha que ter... Se você não viu até agora... É, eu acho que você não tá muito interessado em saber o que, que é o poço, né? Às vezes tá aqui pra saber como é que faz um poço. Então vamos lá. Pessoal de Papo de Calçada tá abrindo, expandindo o negócio. Não, nesse momento de coronavírus, né? O pessoal deve falar, vou ali aprender como é que faz um poço, né? Vai que falta água. Preparar pro apocalipse. Até dezembro tudo pode acontecer. Eu acho que esse filme, assim como o Chulé na Teta, ele não tem muitas pretensões. Não é uma obra que tem grandes pretensões. Ele é o que é. E assim, uma coisa que me agradou é justamente que esse filme ele abre margem para diversas interpretações. E, assim, eu até conversei isso lá no TDA e indico fortemente que todo mundo ouça, porque cada podcast, cada pessoa crítica que você ouvir falar desse filme, você vai tirar novas ideias, não adianta, sabe? Esse filme ele abre, ele tem margem para isso. Mas uma coisa que eu falei lá é, cara, a gente tá tão acostumado a ter cinema, ter arte... É bem definida, sabe? Tipo assim, te entrega isso, vai do ponto A ao ponto B e é esse o objetivo, ou até mesmo... querer que o diretor e tal, isso não é uma crítica ao que o Michael falou, não. É, mas a gente quer saber qual que é a intenção do diretor, do roteirista e tal, né? Até tem uma grande polêmica lá que é no filme A Origem, né? O Inception, que o diretor lá, o roteirista, não sei, depois fala se o cara tava ou não no limbo e não sei o que. O diretor tem que ficar quieto, o diretor não pode falar nada. Depois que ele fez o filme, já é, não é mais dele. Pra mim, a arte é a arte, cara, sabe? Tá aí. Você faz com ela o que você quiser. E esse filme, ele faz isso. É, realmente, eu também, assim como o Bruno, vi o filme eletrizado. Eu queria saber o que, que vai acontecer, Pô, esse cara tá indo cada vez que o cara apagava. E agora? Qual a merda que vai vir? Eu adorei esse filme. Inclusive, também, perguntaram pro diretor, o Calder, né? Qual que era o final do filme? O que significava o final do filme? O cara simplesmente olhou pra pessoa e ficou calado. Tipo, não respondeu nada. Respondeu. Ele respondeu o final do filme. Inclusive, complementando aí o que o Paulo tava, o que o Paulo acabou falando, o diretor, ele fez um movimento curioso, no caso, porque na edição ele tinha uma cena do final do filme que mostrava, já com spoiler, a criança subindo, o que acontecia. E ele cortou na edição. E é um movimento válido, porque isso faz o filme ter mais sobrevida, vida e sobrevida depois que ele acaba. Como já está acontecendo, as pessoas estão discutindo. E cada um enxerga o filme de acordo. A gente vê o filme como nós somos. Cada um enxerga a sua realidade. Esse é o filme. Totalmente. Ele deu o final do filme. E isso foi contra o movimento que ele fez de ter editado determinada cena. Porque a partir do momento que você diz o que, que significa o final, você reduz a própria discussão que você propôs. É, e só um adendozinho. Isso bem legal que o Michael falou e complementando com o que o Guilherme falou. Tem que ser dito aqui uma coisa, que esses tempos de internet, eles trouxeram uma gente chata do cacete. O meu irmão é esse tipo de gente. O meu irmão é uma pessoa que, por exemplo, ele descobre uma determinada banda, né, de um conjunto musical. Aí ele comprou, sei lá, o primeiro disco, escuta aquela porra do cacete. Aí, por exemplo, se a partir do segundo disco mais pessoas conhecem essa banda e ele vê mais pessoas gostando dessa banda, ele fica puto e diz que a banda virou modinha, então ele perde o interesse. E aí a mesma coisa eu tô vendo com o Poço. Em vários grupos de discussão que eu participo, aí todo mundo, tá todo mundo falando desse filme, e esse filme não é porra nenhuma, não diz nada, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu só tendo a entender as pessoas como sendo esses chatonildos igual meu irmão, sabe? Que assim, só porque tá todo mundo falando do filme, então eu vou falar mal, eu vou ser o diferentão e vou falar mal. Eu queria falar isso, pô, não seja essa pessoa, velho. Mania que as pessoas têm de dar o último comentário na internet. Pô, você é chato, não precisa, entende? Ah, eu não gostei. Agora, diminuir o filme só porque você não gostou também não vai me dar nada. É, não precisa furar a bola do amigo. Acho que nenhum artista que faz uma obra, tanto o filme quanto a banda que você citou, faz pra ficar só ali, tá ligado? As pessoas, mesmo que tenham uma conversa e falar, vai ser só aqui e tal. Mas a intenção primária tem uma inconsciente, né? Não, eu vou ser cult e viver de pouco público, o meu negócio é... É, não tem, todo mundo quer fazer sucesso, ninguém faz nada sem querer o sucesso. Até o Papo de Calçada quer fazer sucesso. Claro, mas estamos muito felizes. Chegaremos lá. Vocês são muito bons. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui, é que eu dormi umas 2 horas no meio do filme, eu tive que recomeçar de novo. Porra, você tava cansado, mano. Nossa, o filme não dura 2 horas? A quarentena, o Paulo tá trabalhando na quarentena, dormindo. É, mas assim, eu vejo muito desse jeito do Guilherme, assim, eu acho que por mais que a gente use bastante, consuma filme com a questão do entretenimento, aí tem essa coisa também cult, né? Ah, não, ver filme cabeça, não sei quanto. O cinema é também uma arte. Então, não necessariamente é isso, eu super concordo com o Guilherme. Eu absorvi o filme assim, né? Assim, a ideia que me soa assim, ó, eu quero abrir uma provocação, eu abri aqui, agora você se vira. E aí, é por isso que, dentre as coisas que eu percebi que me incomodaram, e acho que esse é o objetivo do filme, por isso que eu recomendo, dou nota 10 assim, pro Poço, porque eu captei que ele quer provocar, ele quer colocar as pessoas para conversar, ele quer colocar as pessoas para discutir, independente de dele ter uma ideia fechada, amarrada e redonda para apresentar. Não, ele quer as pessoas discutindo sobre isso. E a forma com que eu recebi, porque eu falei assim que não é, não vejo nenhuma apologia, nenhum tipo de ismo, porque ele faz uma provocação ali da gente como sociedade, como organizados em Homo sapiens sapiens, né, que deveríamos ser. Eu acredito que o poço, eu captei assim, ele representa o que existe de pior na gente. Então, por isso que eu gostei muito dessa que o Vitor falou no começo, que ali ele viu representados os 7 pecados capitais, né? E eu não tinha visto por esse ângulo, mas por outro lado, foi assim que eu captei, né? Que assim, que ele está ali representando o que é de pior na alma humana. E quanto mais fundo, mais difícil fica. Vai ter essa questão da comida, que a gente vai aqui conversar também, mas eu senti muito isso na minha primeira leitura, enquanto espectadora. E foi por isso que eu falei que bateu um sentimento de culpa, por ver tão representado ali, né? Tudo que cada um, a gente como sociedade e cada um nas nossas contribuições tem de pior ali, né? O pior para oferecer tá escancarado ali. A gente é o público para esse tipo de filme, né? Eu acho. A gente já assistiu muito e consome esse tipo de material onde o final não é definido, não é todo enlatado, né? Como vocês explanaram bastante aqui, né? Já o público de agora, que cresceu na era dos Vingadores, DC e essa briga, né? Gosta da coisa com começo, meio e fim, né? Coisa enlatada, pra ninguém precisar ficar pensando ou discutindo, sabe? Pessoas normais no bar só conversam sobre futebol, né? Não é igual a gente que abre um... Não, eu sou normal, velho. Se você é doido, o problema também, é seu. Eu sou normal, eu vou pro boteco e falo de futebol, cara. Não vem com essa, não. Mas doideira, eu só falo com vocês aqui. Você é louco, filho. Então tá bom, eu vou pro boteco e danço brega, então. Eu sou normal também. Vocês não acham que esse filme, muita gente está redescobrindo a roda por causa desse filme? Tipo, a gente conhece essa ideia, né, de filmes assim. E tem muita pesada que, tipo, acostumado com esse enlatado, nunca viu uma coisa, deve ter visto, mas nunca prestou atenção numa coisa assim. O filme tá fazendo até sucesso e as pessoas estão, nossa, estão explodindo a cabeça, mas não é pra tanto. Ah, cara, porque isso é só uma questão, como você mesmo inicia a sua pergunta, isso é só uma questão de repertório, por exemplo. Óbvio que uma rapaziada que quando começa a ver cinema, né, começa a gostar mesmo da arte do cinema, vamos supor que ele tenha começado com toda a construção do universo Marvel e ele comece a aprender a gostar de cinema a partir disso aí, esse cara, em algum momento, ele vai perceber, porque é impossível não perceber, que esse tipo de história se repete o tempo todo, né? Que no mundo real, por exemplo, os Estados Unidos não salvam o mundo de uma pandemia mundial. Os Estados Unidos roubam os equipamentos de saúde do resto do mundo. Então o cara vai começar a perceber que as histórias giram sempre em torno do mesmo eixo. E ele vai procurar coisas diferentes, né? Hoje, por exemplo, em pleno século XXI, 2020, a gente tem uma vantagem, né, que, por exemplo... eu e a Angélica, por exemplo, não tivemos na nossa adolescência, que é o próprio streaming, né, da Netflix, onde você escolhe, porque tem como você pedir para ela fazer isso, se você quer ver um filme da Espanha, um filme da Suécia, um filme da Índia, basta botar lá na busca Bollywood, que os filmes de Bollywood estão lá, e eu tô começando a ver esses filmes e tô, assim... Cara, que foda, porque é um outro tipo de narrativa que pra eles é óbvio, é natural, e que pra gente é tão estranha, o jeito como eles contam uma história. E aí no meio do negócio, dependendo do filme, tem dança, no meio do filme tem alguém cantando e não é necessariamente um musical, é o estilo de narrativa do cinema deles. Então tá esse hype todo, né, porque muito se discute pela internet... Mas essa rapaziada vai, algum tempo, adquirir repertório e vai se desligar disso, vai parar de reclamar disso. Ô Paulo, eu tenho uma ideia um pouco diferente, porque eu vejo toda essa discussão, não tanto assim pelo filme, mas pela situação que a gente vive agora. Uma que, como eu falei lá no início, a mensagem dele, ela está refletindo agora em algumas atitudes da sociedade, quando atitudes individuais favorecem o coletivo. Então, você consegue deduzir isso do filme. Mas o principal que eu vejo é que, por nós estarmos no momento que a gente está gravando agora em quarentena, e o serviço do filme, o filme, no caso, está disponível se você tem acesso à internet, isso aumentou muito o público dele, porque uma vez os cinemas, as indústrias funcionando como elas estavam antes, talvez ele tivesse essa repercussão, porém a chance de ser tão assim fosse menor por ter em abril, março, abril, a época do Summer Movies, talvez uma grande produção ou outra acabasse dividindo as atenções, mas agora como a gente não tem isso, acaba concentrando com a internet agora que o Bruno falou, o grupo de WhatsApp, o boca a boca, o filme se espalhou muito rápido e ele está disponível facilmente. Ah, e o exemplo, em 2010 a nossa internet não era tanto assim, mas o Inception, ele concentrou também e ele gerou o hype, gerou as críticas, tudo. Eu não acho o filme tão complexo assim, e não tô sendo o irmão do Bruno, não. É o que eu falei, pra mim a mensagem dele é muito forte, o meu problema é mais o roteiro mesmo. Quando eu terminei de assistir o filme, eu cheguei a explicar, escrevi sobre ele, e eu achei o roteiro do filme óbvio. Positivo. Isso pode ser até um recurso dele, mas eu, depois que eu escrevi, eu procurei na internet ver se que as pessoas estavam achando, e eu vi que eu não estava muito sozinho. O que que acontece? A questão de você ter um mundo novo, seja de fantasia ou distópico, e você ter que dar muitas explicações, um recurso é você colocar uma pessoa nova lá, que está entrando nesse mundo, e quando ele pergunta a explicação dos outros, não é para ele, sim para o público. Isso a gente já viu em alguns filmes, o citado Inception, o citado Matrix, eles são um exemplo. O que me incomodou é, esses outros filmes, eles diluem a mensagem dele e a proposta nos três atos. Aqui, ele fala a proposta, o objetivo e a mensagem na primeira cena. E ele disparou muito do que ele queria na primeira cena, na primeira interação. Eu achei isso positivo, faltou sutileza em explicar certas costuras do filme. Eu achei o artifício do personagem novo válido, mas o filme ele vai jogando conceitos e, para quem assiste, a associação é óbvia para usar essa palavra do longo. Eu acredito que tem que haver um espaço para respeitar a inteligência de quem assiste, como se fosse para completar um quebra-cabeça. Quando chega na parte e ele gera uma espécie de payback, pelo menos para mim não chegou. Mas, por exemplo, os sete pecados capitais citados, ele mostra na mesma cena. E quando o personagem ele tá para morrer, o personagem principal, a saída que ele usa, aí eu sei que é nitpick e tal, mas é um Deus Ex Machina, porque tem 300 e poucos andares e o tempo da plataforma ele não muda. E justamente naquele momento, quando ele tava para morrer, a plataforma aparece no andar dele. Mas eu tenho coisas boas para falar do filme. Essa parte foi só que ficou muito na cara, assim, que me incomodou. Ele tem os elementos de terror, a câmera ela é sempre próxima, isso gera angústia. Ele não tem muitos cenários, e isso ajudou o design de produção. Isso ajudou o design de produção, porque, tipo, a gente tem esse espaço da câmera sempre perto do ambiente claustrofóbico, que contrasta com os corredores sem fim da parte administrativa. E isso eu achei eficiente, no caso. Gostei da fotografia também, vários planos, detalhes. E quando ele se propõe a gerar nojo, por exemplo, na primeira cena que ele vai comer, ele é muito eficiente. Sim, a parte técnica é impecável. Isso, pelo menos isso, não tem o que reclamar. Angélica, queria discordar de mim aí? Queria discordar. Porque eu acho que, primeiro, eu até acredito que nem seja uma coisa de reinventar a roda. Porque, para mim, como consumidora dessa sétima arte, assim, eu já falei isso em algumas indicações de dica cultural que eu falei aqui. Para mim, não é tanto a história em si que me conquista, é o como. Entende? Para mim, não é tanto uma riqueza de enredo. Para mim, é a narrativa, para mim, é tudo. Então, por isso que eu falo assim, independente da pessoa ter se acostumado a assistir enlatado, isso, aquilo, e daí eu acho que os contrapontos do Bruno e do Michael foram muito bons também, muito felizes, assim, vendo do ponto de vista que eu vejo, mas eu também acredito que não é uma questão de ninguém estar reinventando a roda, não. Porque, de qualquer maneira, pode até ser que a temática não seja uma novidade, mas a narrativa é. Né? Pelo menos no cinema, atingindo um número grande de pessoas, pelo menos no Brasil, né? A gente sabe que a Netflix Brasil é que apresentou o Poço com esse sucesso todo. Não tenho a menor ideia de como está isso, repercutindo isso em outros países. Mas, então, se a temática ela não é tão novidade, a forma com que ela foi apresentada ali, dirigida, roteirizada, dramatizada, ela é uma novidade, assim. Então, eu fico sempre interessada quando escolho um filme para assistir, não é numa coisa do enredo, mas em como isso vai ser contado. Eu peguei muito na questão do diretor, não tô falando que o diretor ou a produção está reinventando a roda produzindo esse filme nesse roteiro, mas sim o novo público que tá descobrindo esse filme, sabe? Ah, cara, mas isso aí é... Pô, a gente também não pode cobrar o público... Tipo, cada um vai ter o seu filme da sua época. Não, pois é, mas igual o Michael falou, a perspectiva de achar que o público... Não, claro, concordo com o que você falou. Mas a ideia de o público burro, sabe? De dar tudo na mão, no seu final, que depois ele deu também. Essa é a questão, entendeu? Eu sou o público que tem que mastigar pra mim, pra eu entender as coisas. Eu achei maravilhoso a questão na primeira cena, ele tá explicando tudo ali, porque eu não sei o que acontece comigo, mas eu tenho uma certa dificuldade, que eu sou muito direta nas coisas, então eu tenho uma certa dificuldade em por exemplo, tá colocando aquilo ali por trás, alguma coisa, eu tenho uma certa dificuldade de entender, então pra mim eu achei maravilhoso, ele tá explicando direto, ali logo na primeira cena, e desenvolveu o restante do filme nas outras cenas, na verdade, né? Como a Angélica falou que talvez esse não fosse o momento pra ela assistir o filme, pra mim já foi o momento certo. Tem uma fala do Tom Zé, no CD dele que eu já citei aqui 1 milhão de vezes, que é o Pirulito da Ciência, que ele fala que, às vezes, a música, ela é um retrato, né? Ela fala de uma situação, né? Que a gente tá fora da situação, mas tem horas que a música ela vai falar da gente, né? Ela vai falar de nós ali, ao mesmo tempo que a música acontece, ela está falando de nós. Então ela é como se fosse um espelho, né? A gente nós estamos nos vendo na música, na arte. E esse filme para mim ele casou isso, sabe? O que o Michael falou de, né, o filme ter saído num momento, vamos dizer, certo, que ninguém tá tendo acesso ao cinema, né? Ninguém tá indo ao cinema. Vários lançamentos foram cancelados e assim, tá todo mundo em casa. Então, parece que tudo conjurou, sabe? Parece que se fosse colocar uma teoria da conspiração, e lógico que isso aqui é uma brincadeira, tá? É uma piada. Mas se fosse colocar uma teoria da conspiração, parece que esse pessoal sabia que a gente ia estar nesse momento, né? E o filme já foi filmado 1 milhão atrás, porque ninguém produz um filme de uma hora do dia pra noite. É, a gente vê o nível da cultura, né? Funk do coronavírus já tem. Então, assim, pra mim, esse filme chega no momento certo. E assim, antes de assistir o filme, eu vi algumas coisas no YouTube, assim, né, aqueles clickbait, né, asqueroso, tenebroso, coisas desse tipo, e eu não achei isso, sabe, eu não achei esse filme asqueroso ou tenebroso, seja lá o que for, que dá gera esse asco, sabe, porque esse filme ele é tão realista, sabe, ele é tão realista, e agora o pessoal pode até fazer um paralelo com o Parasita, né, do ano passado, que é um tipo de filme que tem essa ideia de não entregar tudo na mão do espectador, de gerar essa conversa. Parasita gerou muita conversa sobre questões políticas, né, sobre questões, várias questões, mas o Parasita... Ele é mais alegórico. As coisas são bem representadas, as metáforas dele são bem alegóricas. O Poço não. Ele é na carne, sabe? Ele é a realidade. Isso para mim é um mérito do filme, porque por mais que, igual o Michael falou, né, o filme ele já te entrega a ideia no começo e ele vai com essa ideia até o final. Só que da forma que é executado, cara, a vida é assim, sabe? Você tem todas, você enxerga a partir do momento que você toma uma certa consciência, vamos dizer ali uma maturidade da vida adulta, você começa a enxergar as regras do jogo e essas regras elas não vão mudar ao longo do tempo. A sua vida vai passar por ciclos e vai ser repetitiva e você vai, quando você chegar a 80 anos de idade e olhar para trás, você vai ver que aos 20, aos 30, aos 50, aos 60, todas as coisas repetiram. Você só mudou a forma de agir naquelas situações, sabe? Que é aí que é o amadurecimento. Então, esse filme, assim, ele tem essas metáforas que eu acho genial, sabe? Essa coisa da... O cara tá lá embaixo, tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima. Tem hora que tem pra comer, tem hora que não tem, sabe? Tem hora que estão cagando na sua comida, tem hora que você caga na comida de alguém, sabe? Isso tudo são coisas que acontecem ao longo da nossa vida. E eu volto a dizer, eu não acho que esse filme tenha a pretensão de ser grandes coisas, sabe? Ele é uma história. Uma história cheia de camadas, assim como a cebola, assim como o Shrek. Eu acho muito oportuno que estejam crescendo em número as produções que começam a apontar isso. Ah, alguém pode dizer, ah, mas sempre teve e tal. Beleza, mas vamos lembrar, hoje a gente tem uma era de streaming, né? Então, querendo ou não, quem tem um acesso à internet acaba tendo acesso a mais elementos culturais, ou seja, formando um repertório, então isso atinge mais pessoas. Houve um tempo em que você só tinha acesso ao que chegava ali no cinema, né? Eu mesmo morava numa cidade que houve uma época que teve 5 cinemas, mas depois de um tempo concentrou tudo no shopping, então tinha um shopping na cidade com 3 salas, e por exemplo, quando chegava férias ou de verão ou de meio de ano, eram só as animações, os filmes pretensiosamente feitos para criança. Então é o cinema que escolhe. Hoje não, você tem só na Netflix um catálogo enorme, mas você ainda tem aí outros concorrentes que estão chegando, você já tem o Amazon Prime, vai ter outros que vão chegar até o fim desse ano. E aí o que acontece? Esse número dessas produções que começam a... Como é que eu vou dizer isso? Explicar de outras formas o que o sistema capitalista ou que o sistema vigente, tá? Que pode não ser só uma crítica ao capitalismo em si, mas, por exemplo, essa miséria humana que a gente vive no momento de escassez. Então, esse número dessas produções, ele vem crescendo. Até porque muita gente está começando a perceber isso, como o Guilherme falou, né? Vamos dizer que esteja saindo de um mundo de faz de conta, de um mundo de conto de fada, ou como o Paulo falou, de um mundo em que existam super-heróis para salvar o mundo e piriri pororó, e percebendo que é o seguinte, cara, a vida é dura, os humanos são uns troços muito escroto, e o que, que a gente pode fazer, e que vamos aprofundar certas questões, né? E vamos levar isso para mais gente. Isso eu tenho achado muito importante. E vamos combinar aqui, né? A gente está falando de um filme espanhol, que no caso do Poço, e no caso do Parasita, que é um filme coreano. Então, são outras visões de outras partes do mundo que chegam para nós aqui brasileiros, e que, por exemplo, a nossa visão sobre isso é Bacurau. Vamos colocar assim, que foi o último grande filme que aborda esse tipo de questão. Então, assim, essas produções, elas são muito importantes num momento em que estamos, né? Coincidência do universo que estejamos em quarentena, sofrendo uma pandemia, mas que bom que está acontecendo nesse momento, que a gente possa refletir sobre isso. Isso que eu acho mais importante, a reflexão sobre o assunto. Obras, né? Sobre isso sempre houve, né? A gente já falou diversas vezes aqui de Revolução dos Bichos, de 1984, você pode adicionar aí Admirável Mundo Novo e uma série de outras obras distópicas para lidar exatamente isso, com sistemas de governo, sistemas econômicos ou essa miséria humana. Mas agora elas podem chegar para o grande público. E eu acho que isso que é o mais legal de tudo. Eu queria dar dois exemplos, um mais antigo e um mais recente, a respeito da mensagem do filme. O Guilherme falou há pouco tempo atrás da questão de você estar por baixo, depois você estar por cima. Isso tem diferenças de sistema para sistema, mas todo sistema ele proporciona esse tipo de realidade em maior ou menor grau. E num regime mais totalitário, quem chega com a revolução, se você discordar, você é descartado. E no regime que a gente vive aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo. Eu já contei isso em off, mas eu trabalho, no caso, em uma empresa que ficou muito famosa aí nos escândalos do governo Michel Temer em 2017. Saudade, e o dono do Michel Temer. O CEO, no caso, hoje ele voltou, ele é o CEO. Ele divulgou conversas para se livrar, para arrefecer ali o que seria a punição dele. A empresa, que é a JIF, ela foi punida, teve a sua punição pela justiça, mas não só isso, a perda de credibilidade dela impactou fornecedores, não quiseram mais prestar serviço para ela. E aí ela teve que cortar gastos, ela começou cortando investimento e depois ela demitiu pessoas. Então as pessoas que estão lá no nível zero, elas sempre vão ter as suas necessidades atendidas. Você diminui um pouco aqui, passa por um aperto lá, mas você sempre vai estar com todas as suas necessidades atendidas. E quando você faz um desvio, que você é pego, entre aspas, vamos dizer assim, quem sofre é a pessoa que está lá na ponta, lá no outro nível, que é o Zé que foi demitido porque a empresa teve que cortar custos. E o que a Angélica estava falando aí é que, assim, eu acredito que esse seja um dos vários motivos a gente fica mal quando termina o filme, é que a gente está vendo essa realidade todo dia, principalmente com esses empresários que não olham, não se importam com as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui do Madeiro. O Madeiro, ele não está preocupado com as pessoas, o empresário do Madeiro, ele está preocupado com o seu IPO, que estava planejado e agora, por conta dessa pandemia... IPO? IPO? Abertura de capital. E isso, agora, ele vai ter que fazer um outro tipo de planejamento. Ele pode abrir, né? Só que não vai valer nada. Exatamente. Ele demitiu... Ele demitiu 600 e tantas pessoas. Aí ele falou que foi o dia mais triste da vida dele. Vê que cara de pau. Ele falou isso. Então... Ele demitiu 600 e tantas. Ele falou que foi o dia mais triste da minha vida. A gente consegue ver nesses exemplos que quem tá por aí cima... Aí morrer 7 mil podes. Sempre terá as suas necessidades atendidas. E quem está por baixo, às vezes você, como o exemplo do Zé, ele está lá, tem o emprego dele, conseguiu com a renda comprar mais algumas coisas, mas depois ele é demitido por conta de algo lá em cima que ele nem sabe o que aconteceu. Ele é afetado. E uma outra discussão que o filme traz, que é um negócio meio complexo, é complicado, que é o seguinte: às vezes você está por baixo, as pessoas, o meio influencia o comportamento das pessoas e elas veem as pessoas de cima cuspindo na sua comida, urinando, seja o que for. E você vai lá e faz o mesmo para a pessoa que está de baixo. E quando você está nos níveis muito abaixo, você não recebe comida. E quando você sobe, que alguns personagens do filme pedem, por favor, coma apenas o necessário, aí você entra numa questão que é a pirâmide de Maslow. Porque você não tem a sua fisiologia totalmente atendida e nem a sua segurança, porque você pode morrer. Então como é que você cobra de uma pessoa que ela faça apenas o necessário, sendo que ela veio lá de baixo e era maltratada? O filme coloca isso em uma discussão complexa. Isso é um mérito do filme. Sim, mas no, por fim ele não diz... Foda-se, o sistema é assim e vai continuar assim? Isso dentro do filme que eu digo é que essa discussão ela extrapola, é uma leitura que é possível de fazer. Essa questão que o Michel falou é sobre da empresa, né? De por exemplo, de demissão, e que o Madeiro estava preocupado apenas com, vamos dizer assim, em outras palavras, com o dinheiro. É um negócio estranho no Brasil. Na verdade, é comum no Brasil, só que, por exemplo, eu fico olhando outros países, como, por exemplo, a Bolívia. Eles, nessa época de pandemia, o que é que eles fazem? Eles estão reduzindo a 50% os valores de serviços básicos, como, por exemplo, conta de energia, conta de água, vamos dizer, alimentação. E isso, nisso, o governo também está dando um suporte às empresas, vendo como é que vai fazer para que as empresas não sofram uma queda, para que elas não fechem. É uma coisa bacana. Agora, aqui no Brasil só se vê o seguinte: aumenta as coisas, o povo fica sem receber, e a empresa continua ganhando igual. Porque, por exemplo, tua conta de energia não vai diminuir. Tuas contas continuam a mesma, vamos dizer, no geral do povão, continua no mesmo valor. E o governo está propondo a diminuição de impostos para as empresas grandes. Não tem cabimento, sabe? Se por exemplo, o povo vai continuar a mesma coisa, por que vão reduzir a questão de impostos para a empresa, ou fazer uma negociação com a empresa para diminuir os gastos da empresa, sendo que o povo tem que pagar a mesma coisa? Não, é assim, sobre a abordagem do Michael, né? Que eu vejo tanto paralelismo também dentro dessa ideia, que com o que ele falou, com o exemplo que ele deu de uma grande empresa e tal, que lá no nível zero, no filme, as pessoas, primeiro, representada por aquela funcionária que voluntariamente vai para o poço, né? Eles não tinham a menor ideia. Ela tinha câncer, né? Ela estava morrendo, então tem até também uma outra abordagem aí. Então, assim, eles não tinham ideia do que acontecia. Primeiro que parecia que era uma coisa boa, que era para inspirar o melhor das pessoas. Então, os próprios funcionários pensam que a coisa ali funciona para o bem. Então, não, é para fazer, né, despertar o melhor das pessoas e tal. Segundo, que é bem representado, nem os próprios funcionários que lidam com aquilo sabem quantos níveis tem. Então, para mim, isso foi muito emblemático, que, assim, a impressão que dá é que quem está em cima, né, quem está no comando, quem está ditando as regras, não tem a menor ideia de até onde o buraco vai, né? Então, na divisão de camada social, não, o que tem é gente pobre, e aí não, esses pobres, eles precisam de oportunidade, e não sei o que, fica aquele discurso demagógico, né, como o Vitor falou do cara do Madeiro, aí, ai que triste, já dá mais triste da minha vida que eu tive que demitir 600 pessoas, mas na realidade não sabe até onde vai o buraco. Então, não sabe ou ignora aqueles que estão abaixo de um nível que sequer aparece, que me fez lembrar muito um debate que a gente teve no nosso grupo do WhatsApp, com o Paulo, quando ele falou, não, mas a gente mostrou essa preocupação com o pessoal de rua, em condição de rua, o pessoal que mora em comunidade, e aí eu tenho esse contato muito próximo, né, com comunidade favela, e o Paulo falou, não, mas acho que ninguém quer que essas pessoas se deem mal porque eles são consumidores. Não, existe uma camada sem fim que a gente de fato desconhece, de pessoas que estão abaixo disso, de pessoas que ninguém sabe que existem, que estão abaixo de uma linha de miséria, que estão abaixo de uma linha de pobreza, e que o próprio sistema ignora que existe. Porque para aquela funcionária ia só até o nível 200, né, ou 250, e não, vai muito além disso, né? Existe uma demanda além do que pensava que existisse. Então, essa ignorada que o nível zero dá, né, porque isso é bom, porque vai fazer as pessoas crescerem. Então, me lembrou, sim, muito esse discurso demagógico de uma coisa meritocrática. Eu acho que eu consigo fazer um paralelismo em relação a isso, porque é para despertar o melhor das pessoas, o potencial bom que as pessoas têm, e sem ideia de até onde isso vai, qual é a profundeza dessa dificuldade ou dessa miséria toda aí em termos de organização social mesmo. Mas assim, eu acho justo essa questão, sabe? O mérito do filme tá em fazer as pessoas discutirem, sabe? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente tá falando, né, que essa fórmula é repetida, repetida. Beleza. Mas olha, vamos observar aqui. Nós estamos em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas nessa chamada aqui, nesse podcast, um convidado, 7 membros do Papo de Calçada. Olha pra você ver o quanto esse filme provocou. É quantas vezes o Papo de Calçada teve praticamente a sua equipe toda num episódio de podcast. Sabe? É muito difícil. Eu não encontrava o Michael, acho que há mais de um ano, numa gravação. Então, assim, essa coisa do filme fazer a gente discutir, talvez vai fazer muita gente abrir a mente, sabe? E não tô falando da galera lá de cima, que nós estamos até próximas delas, né? Porque eu coloco todo mundo aqui num nível bem mais privilegiado do que a maioria das pessoas no Brasil, sabe? A galera pobre do Brasil, que vamos dizer que tá abaixo do nível 200, né? Não tá ouvindo podcast, não tem condição de gravar um podcast, sabe? Nós estamos num nível mediano, vamos dizer, né? Mas que ainda chega comida pra gente. Mesmo que pisada por muita gente, mas chega comida pra gente. Então, essa galera, né, de nós pra baixo, vai discutir sobre esse filme, vai ouvir falar sobre esse filme, sabe? Várias pessoas estão falando desse filme no YouTube, sabe? A gente sabe que muita gente vê YouTube, vai ouvir as críticas e vai, sabe? Então, quanto mais a gente puder perpetuar essas discussões, esses diálogos, para abrir, sabe, o pensamento das pessoas, que às vezes ficam muito focadas, e o filme até bate nisso, aquele personagem que aparece no final com a corda, Bahrati. Eu achei o personagem mais incrível. Eu também adorei esse personagem, mas é o personagem que acredita no sistema, sabe? É o, vamos dizer, ele pode ser considerado o alpinista social, sabe? O cara que tá ali escalando, sabe? Ele acredita que ele vai chegar lá em cima e que ele vai, sabe? Tem um algo a mais. Gente, nós estamos num país que as pessoas acreditam que o presidente é um enviado de Deus, sabe? Existe muita gente assim. A gente precisa abrir a mente dessas pessoas e mostrar que não é assim, amigo, sabe? Não existe esse negócio de Jesus Cristo só teve um. E se você acredita que Jesus Cristo é alguma coisa também... Tem gente que não acredita e tá no direito, entendeu? Então, assim, a gente precisa, sabe? Esses filmes, eles são necessários. E quanto mais apelo popular eles tiverem, é melhor pra gente discutir. E esse filme tem muito mérito nisso. Nessa questão, no filme também não fica claro que a mulher tenta convencer a galera, tipo, na conversa e tal, mas o único jeito de os caras fazer a parada era no ameaça, tá ligado? Isso é bem nítido, é. Nada... A mudança de paradigma, ela não vem pacificamente, né? Ela vem na ameaça. Então, é sobre isso que eu queria chegar. Eu tava esperando vocês chegarem nesse ponto aí. Porque o que fica muito claro, né, nessa questão é do tipo... A mulher acreditava, porque o Guilherme falou do Bahrat, e eu não me lembro agora da moça com o cachorrinho, ela acredita na solidariedade espontânea, que é o termo usado, né? Ela acredita que as pessoas, se elas se autorregularem, a comida chegará para todos. E todo mundo caga pra questão dela, etc, etc. Literalmente. É o liberal que acredita que o mercado se regula naturalmente e que tudo vai dar certo. Não, pois é, cara, no começo, a primeira parte do processo é a informação chegar em todo mundo. Não adianta você querer, tipo, igual a Angélica citou, o cara que tá lá no fundo do poço agir de forma coerente, né, de forma correta ali, no caso, pra todo mundo comer, sem ter informação de como é toda a estrutura, sabe? E a gente não tem, né? Como vocês citaram, no Brasil não existe essa estrutura de informar todo mundo de como são as coisas, né? E mais daí é muito batido na tecla de vamos fazer alguma coisa, mas tipo, tem que ter um começo, meio, fim, né? Pra chegar nesse ponto. Então. Sim, e complementando o que o Guilherme falou, o filme é inteligente em fazer essa provocação aí na questão do liberal que acredita no sistema. E ao mesmo tempo que ele provoca o sistema socialista, porque o poço funciona através de um planejamento central. no caso da comida. Ele, como a Angélica falou, eles não têm noção de quantos andares tem, e tem muito mais andares do que eles imaginam, e a comida, mesmo se as pessoas se regularem, ela acaba antes do que os próprios andares, antes dos andares, é o que a Angélica falou antes, eles não têm noção da quantidade de camada social que existe. Só traduzindo para o povo brasileiro, o Bolsa Família não resolve o problema. Exatamente. Nem resolve o problema e não pesa também no orçamento da União. Eu só dividindo aqui, já que falou do Bolsa Família, eu tô achando o máximo, porque eu tô me privando, né, de discussões na internet, achando o máximo todo mundo que criticava o Bolsa Família correndo atrás do Corona Voucher. É um negócio tá lindo demais, gente. Isso tá lindo demais. Mas aí, voltando. Aí a moça propõe a solidariedade espontânea e não chega, né? Existe um planejamento central, vai dar comida para todo mundo, a comida não chega. Então vamos fazer a comida chegar para todo mundo por meios violentos, né? Então os caras começam a distribuir comida só quando passam do 50º nível, né? Só a partir daí. E eles vão chegando e descendo em níveis que chega um ponto em que a comida não acaba. Então, a solidariedade espontânea não funciona, esse planejamento central para comida para todo mundo não funciona, distribuir comida na base da porrada não vai funcionar também. O que vai funcionar? É a lei da selva, que quem for mais forte que lute, eles que lutem. Na hora do desespero, da guerra, cada um vai olhar pro seu próprio umbigo, não tem jeito, assim, sabe? Eu quero colocar numa situação ideal mesmo, é do tipo, então a gente vai ter que ficar sempre esperando o bicho comer, a situação ficar feia? O filme mostra a vulnerabilidade do ser humano, né, também. E a partir do momento que ele tá com fome, que ele tá ali, trancafiado, tá solitário, ele começa meio que a enlouquecer e perder a noção, né? Tem a questão. Pode falar spoiler, né? Já fui falar de spoiler, né? Pode falar spoiler, ah, não pode? Sim, total. Não, a questão do canibalismo. Quer dizer, o cara não devia ser canibais, não devia. Mas aí, por necessidade, pela fome, pela loucura, aí todo mundo começa a ficar insano, perde a noção. Acontece meio que isso também, né? Achei uma coisa meio louca da cabeça da pessoa. Como as dificuldades podem atrapalhar, podem fazer com que a pessoa enlouqueça, perca a noção, perca a razão, perca tudo, né? Então, fica meio que um caos, né? Tem uma hora do filme ali que fica um verdadeiro caos, todo mundo enlouquecido e tá preso e tá com fome, e tem a questão, essa questão dos níveis é interessante também, né? Que é coisa da vida, uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo, outra hora você tá bem, sabe? Acontece, sei lá, você tá num cargo, de algum emprego, que não importa o que seja. Tem momentos que você tá por baixo em alguma situação da vida e outros você tá lá em cima. Aquela coisa o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Nessa questão aí me fez pensar nesse sentido, não sei se todos tiveram essa ideia, de que quando você... Quem tá no mesmo nível briga e mata as pessoas do mesmo nível que ele, né? Você não tenta derrubar o de cima ou ajudar o de baixo. Você tenta... se sobrepor ao cara que tá no seu nível. Isso é o que acontece na sociedade toda hora, né? Você não vai lá brigar com o presidente de verdade, né? Só na rede social ali. Mas você briga com o cara que tá no teu nível ali. E do teu lado. Você quer ser melhor que ele. Sobreviver além dele, né? E não sobre o quem tá em cima de você. E pro outro lado, quem tá em cima é debocha do que tá embaixo, né? Pro aquele cara, quando ele vai escalar lá, o cara vai e caga na cara dele, literalmente, né? Ele tá aí, mostra que quando os dois se unem pra fazer alguma coisa, é como o povo devia fazer, né? Sim, sim. E quando eu falo de problema de roteiro, em cima disso que o Victor falou, é essa questão. O Bahrat, quando ele joga a corda, tá claro ali o que vai acontecer. Eram duas opções, ou era essa ou ele ia cair. Não, e assim, o Bruno lançou uma questão incômoda, né? Qual seria a solução? Uma das coisas que, assim, para mim, enquanto assisti ao filme, que vi, né? Falei assim, não, isso com certeza vai ter muito mais andares, até porque a Cris tinha soltado um spoiler na gravação do episódio lá da Jovem Guarda para mim. E uma das coisas que eu pensei ali, porque é nítido assim, gente, ó. É, cada um que entra, pelo jeito, no poço, diz qual é o seu prato favorito, né? Tem aquela coisa de dizer seu prato favorito. Então, em princípio, em teoria, todo mundo que entrou passou por aquele momento, tenha sido compulsório ou tenha sido voluntário. Isso significa que lá na produção tem comida para todo mundo. Não era para chegar no último nível e ter acabado a comida. Era para a comida dar em todos os níveis. Mas ela não dá, porque quem está porque existe uma alternância, né? Pelo menos no personagem lá, no Goreng, ele ora está no nível alto, depois ele cai para um nível menor. Daí ele sobe para um nível alto, daí ele cai para um nível menor. Ele nunca está num nível acima de 50 e sobe além daquilo, né? Aí ele vai despencar. Então, ele é completamente alternado aí. E por que, que a comida não dá para todo mundo? Porque era para dar, ela foi produzida para todo mundo. Então, talvez, dentro de uma ideia aí colocada para o Bruno, o que me ocorreu enquanto assisti ao filme, que há uma boa maneira de fazer com que a comida que foi produzida para todo mundo dê para todo mundo é diminuir o número de níveis. Mais gente em cada nível. Porque as pessoas que estão no nível bom, elas vieram de um nível baixo, então elas querem compensar o tempo que ficaram no nível baixo e depois elas querem adiantar porque elas sabem que elas vão para um nível menor, né? Ou que devem ir para um nível menor. Então, qual que seria? Então, as pessoas, de fato, elas acabam tendo consumindo mais do que precisam. Eu não lembro agora quem foi que colocou essa abordagem aí. Falou, tá, mas é difícil de pedir para quem veio de baixo consumir só o que precisa, porque sabe o que é ter passado necessidade. Mas se você diminui o número de níveis e aumenta o número de pessoas em cada nível, quem sabe? Em cada nível não ocorre esse desespero. E o sistema montado ali, ele prejudica a questão da solidariedade, uma vez que ele limita... Limita não, ele proíbe certas coisas, né? Você não pode, você não tá com fome, você pega uma fruta pra comer depois, você pode. Uhum. Ele já te força só a comer naquela hora. Então, tem muita gente falando de única escolha, teoria dos jogos, que isso vai fazer, vai extrair das pessoas o instinto mais egoísta possível. Agora, em relação a isso que você falou, Eu concordo na questão da diminuição dos níveis, mas a questão da comida, eu ainda bato na mesma tecla, porque o filme, ele te mostra que todos são entrevistados, só que ele também te joga no contrapé que a pessoa que entrevistou não sabe quantos níveis tem. Então, uma provocação que não necessariamente o filme coloca, mas por estar lá a gente consegue puxar, a gente confia nessa administração, eles produziram o tanto necessário ali. O filme mostra que eles não conhecem a quantidade de níveis. Será que a comida daria mesmo? Talvez um dia você deveria comer, no outro dia não, né? Pula um bloco, entendeu? Tem isso também, né? Porque como diz o livro do... O filme mostra que as pessoas, em alguns níveis, conseguem sobreviver à água um dia ali. Enfim, e tem água lá. Como diz o livro do Eu Sou a Lenda, o ser humano é capaz de se adaptar a qualquer coisa desde que não haja outra opção. Eu sou engenheiro de controle e automação, né? Não sei se a audiência sabe disso, mas... E sou mestrado em modelagem computacional. Por que isso é importante? Para eu embasar a minha teoria aqui, do que eu vou falar pro Bruno. Tem muito tempo que eu venho pensando nessa questão de como a gente poderia modelar o comportamento da sociedade. O que seria modelar? Seria a gente observar como a sociedade evolui durante um certo período e tentar ou prever ou apontar os movimentos de forma mais assertiva. Dizer assim, olha, esse movimento foi para cá porque tais parâmetros modificaram, certo? Vou tentar explicar mais fácil. Suponha que um carro está andando em linha reta, né? Então você tem ali como parâmetro velocidade, aceleração, o ângulo das rodas, se ele vai para a direita, para a esquerda, né? No caso da velocidade, se ela é para frente ou para trás, e isso tudo são parâmetros, a gente chama de parâmetros. Então, você conhecendo a física de como um carro funciona, você consegue modelar e saber que determinado comportamento aconteceu porque tais parâmetros foram mexidos. Isso, no caso da nossa sociedade, é muito difícil porque os parâmetros não são infinitos, mas são muitos parâmetros. Então, não tem como você dizer que tal coisa aconteceu vai resultar na eleição de tal presidente que vai cair em tal coisa. O que que fez a coisa mais? Cara, vai ter que vir antropólogo, historiador igual o Bruno, lá na frente, 50 anos depois, pra olhar pra trás e falar assim, ah, foi por isso, colocar os fatos no lugar, sabe? Então, assim, a gente tá muito atrasado nesse caso. Eu acho que não tem como, sabe? Não tem como, não tem resposta. Essa resposta não existe, sabe? Pra pergunta do Bruno. Não adianta. Ah, o que que vai fazer? Cara, resetar, entendeu? Que é a intenção dos caras. Tipo assim, vamos mandar uma mensagem pra na hora que chegar lá em cima eles verem que isso aqui não tá funcionando e começar tudo de novo, sabe? Pra mim, o final do filme, ele passa isso. Tem que começar tudo de novo. Mesma coisa da nossa sociedade. Não tem como. Ah, vamos colocar mais pessoas em níveis acima, né? Então, mas cara, aí você vai aglomerar mais gente aglomerado vai ficar apertada, por exemplo, as cadeias estão aí, cheias de gente. Você acha que é confortável ficar ali? Não é, vai gerar algum desconforto também. E nem por isso o crime diminuiu, né? Mesmo as cadeias estando cheias de gente. Então, é assim, cada coisa que a gente tentar mudar, não vai funcionar, cara. Não sei por quê. É porque é do ser humano, sabe? Aí a Angélica é bióloga. Existe, por exemplo, sociedades, animais aí que eles vivem perfeitamente, assim, não tem conflito de forma alguma? Ah, sempre tem. Disputa por recurso tem. E é isso até que, e ao longo do filme, eu ficava lembrando, assim, porque é claro que a comida ali, ela é um elemento forte, ela é a regra de tudo, ela é o comando de tudo, mas em alguns momentos a gente pode ver a comida, inclusive, como uma simbologia. Entendeu? Porque, afinal de contas, você tem fome de quê? Mas quando você tava falando esse negócio, ah, então a gente vai ter que resetar o negócio, porque aí é aí que entra bem legal o exemplo, né, a alegoria que tá presente no filme todo, que é o Dom Quixote. Para quem nunca leu a história, né, mas já viu essa história em diversos formatos, a história do Dom Quixote nada mais é que a história de um cara que, apaixonado pelos romances de cavalaria, em que heróis saem pelo mundo para salvar pessoas, donzelas, etc., ele, né, acompanhado pelo Sancho Panza, ele é esse cara que vai lutar contra moinho de vento, rebanho de ovelha, vai tomar surra, etc., etc. E, spoiler do livro, apesar dele ter praticamente 400 anos, tem mais de 400 anos, ele chega à conclusão de que não existe essa de herói, que o mundo não precisa de heróis, porque o mundo segue o curso dele normalmente, independente da vontade de quem for. Quando você chega, o Guilherme chega nessa ideia de que não, a gente vai resetar, porque não tem jeito, é a mesma conclusão que o Dom Quixote chega, né? Não tem jeito, eu posso querer salvar quem for, mas diga-se de passagem, há intensos debates de que o Dom Quixote era só um cara que tinha problemas mentais, né, e que alucinou e por isso, né, fez o que fez, mas ele chega à conclusão de que o mundo não precisa de heróis, não existem heróis no mundo e que isso tudo não passa de bobagem. Que o mundo é o que é. De qualquer modo, eu senti essa possibilidade também, porque existe, para mim foi muito forte a cena dele comer o livro também. Nossa! Chega uma hora que ele come o livro e aquilo, nossa, aquilo para mim teve mais de um significado, né? Tanto uma coisa que foi o Guilherme que abordou lá no episódio do TDA, que é quando você tem fome, não adianta você dar educação, assim, o que você precisa é estudar. Como que a pessoa vai estudar se ela tem fome? Que é uma das coisas que eu falo bastante, né, com esse trabalho que eu tô junto, que eu dou a mão, que eu tô lá imersa na comunidade do Bode, aqui, uma comunidade de favela aqui no Recife. Você fala assim, meu, depois que você conhece uma linha de palafita, fica inaceitável você dizer que uma criança não estuda, porque ela não quer, porque ela não tem oportunidade, porque na escola ela tá matriculada. Cara, os caras não têm banheiro, velho. Entende? Como uma pessoa que não tem banheiro em casa, que não tem parede em casa, vai ter disposição pra estudar? E vive em cima do esgoto, né? Porque aquele Rio Capibaribe é fedorento. Meu Deus, e as crianças vivem numa situação precária, não tem condições de saúde, mínimas condições de saúde pra... Eu não sei como é que o povo sobrevive, na verdade, ali. Então, como que você vai exigir que uma pessoa dessa, que não tem necessidade básica suprida, se interesse pelo estudo, entendeu? Então, no momento de desespero, ele come o livro, entende? Então, isso tem um significado, né, que eu acho que é o primeiro significado. Na hora da fome, o que eu preciso é matar a minha fome. Outra coisa é que quando você come, você absorve, né? Então, por outro lado, ele tá absorvendo ainda mais o Dom Quixote, colocando o Dom Quixote dentro dele. Então, você pode usar várias visões para uma mesma cena, e do mesmo modo que tem essa, existem outras também. Então, de qualquer modo, em vários momentos, a fome... Ah, de recursos... Eu lembrei o que era, porque o Guilherme perguntou se no mundo animal... Existem organizações que não têm conflito. Todas elas têm. Todas elas têm. E no mundo de outros animais, né, porque biologicamente a espécie humana nada mais é do que isso mesmo, do que uma espécie de animal, no arcabouço biológico, todos os conflitos ou são resolvidos, são estabelecidos com... agressividade, não necessariamente porrada e morte, mas algum tipo de agressividade, gritaria, postura de corpo, e a paz é mantida, sim, no meio da colaboração, por meio de colaboração. Você fica no sistema, você é beneficiado pelo sistema a partir do momento que você colabora com todo mundo. Eu teria vários exemplos para dar aqui, tem um exemplo de pinguim, que é muito legal, aquele que não colaborar, com o grupo, vai ficar fora do grupo, então ele vai morrer congelado. Então, no mundo animal, isso é básico. Ou você colabora ou você está fora. E até que esse sistema se estabeleça nos diferentes grupos, é no meio da agressividade. Vai ser grito, vai ser pelo arrepiado, bicho gritando e tal, mas não é estabelecido no meio da conversa, do diálogo, do carinho, não. Isso vem depois. É interessante. Agora, a questão da fome ali é o que eu tinha falado lá atrás, né? Da pirâmide de Maslow. Básico, primeiro, vem a sua fisiologia. Como é que você vai... uma coisa que eu tava até escrevendo, que eu terminei de ler um livro de um autor, ele, entre outras coisas, fala de autorresponsabilidade, e aí ele entra em umas áreas complicadas. Mas como é que você vai falar de autorresponsabilidade para a pessoa que está pensando na janta, que não sabe se vai ter o seu almoço, que tem necessidades básicas que não são atendidas? É a mesma coisa que vale aqui. A outra metáfora que muita gente está comentando aí na internet, toda essa jornada do personagem principal, é que ele entra lá para se curar do vício. Todo esse processo que ele passa é da cura do vício, é a busca da purificação. Purificação, aí tem, vale a pena citar aqui, canais do YouTube, como Elegante, outros podcasts, são as referências religiosas. Algumas vêm grosseiramente esfregada na tua cara, nas falas, né, chamando ele de Messias. O último nível é o 333, que é o entendimento que seria da perfeição divina, como tem duas pessoas por cada nível, isso vira 666, que seria o extremo oposto. E aí seria o Goreng, o Messias, se sacrificando e mostrando para a administração que seria Deus. E o sistema, ele tem salvação, que a humanidade, no caso, teria salvação. Legal você ter tocado no assunto do nível 333, porque na hora que chegou no nível 333, eu falei, porra, velho, você tem dois em cada nível, é 666. Eu adorei essa simbologia, eu achei sensacional. A única coisa que não fica muito clara é se quando ele chega no nível 333 ele tá realmente vivo ou alucinando, né? Pois é, isso não ficou claro, e aí entra no que eu tinha falado lá atrás do movimento do diretor, porque ele deu a palavra oficial. Na palavra oficial dele, a obra, igual o Paulo falou, não é mais dele, quando você lança, mas na palavra dele, ele morreu. E aquilo lá seria uma parte de uma alucinação de como ele gostaria que terminasse. Então, na verdade, o que sobe é a panacota mesmo. É aquela figura da criança, na realidade, ela também é alegórica, né? Ela também não existe. É, a mensagem da criança, a mensagem que Guilherme Andrade sempre disse nesse podcast aqui, que é, eu fico, né? Vamos educar os jovens, as crianças, eles são os futuros. É com ele mesmo, porque pra gente mesmo já não dá mais. São as crianças que vão ajudar mesmo, a fazer a mesma coisa certa. Tá, mas pensando em roteiro de filme, vai? Porque pelo jeito é que todos nós estamos mais interessados na mensagem do filme do que nos detalhes do filme. Isso eu achei bem legal da gente discutir aqui. Aqui ninguém tá... Ah, mas aquelas... Né? Por quê? Por quê? Que eu acho muito mais legal a gente discutir esse contexto geral do que detalhe. Mas, de qualquer maneira... aquela criança, ela é alegórica desde o começo. Ela nunca esteve naquela situação, eu entendi, sabe? É, tem várias leituras. Dá pra remeter à questão da solidariedade, né? Porque ali ela foi. Tem toda a representação da inocência da criança. E de você ali ficar claro o quanto o meio te influenciou negativamente. E aí ele comete. Ele tem um ato ali de solidariedade espontânea. Eu acho que até nisso o filme vai bem direto no que ele quer, sabe? Porque antes da menina subir, o Goreng, acho que é Goreng, né, o nome do cara. O Goreng, ele quer ir junto, né, ali. Ah, tá alucinando, não tá? Tá morrendo? Tá, mas mostra ali que ele quer ir junto. E aí, eu acho que o velho aparece pra ele mais uma vez e fala que não importa, o que importa é a mensagem, né? O que importa é a mensagem. E, cara, o filme termina com a mensagem sendo levada. A ideia é essa. O que importa do filme é a mensagem. A mensagem vai superar tudo, né? Tudo bem, a gente aqui gosta de um cinema bem feito e tal, e roteiro redondinho. Mas o que importa é a mensagem, né? Às vezes o final, né, pode ser controverso ou não. O próprio Parasita, o final do Parasita também não é aquela coisa assim, nossa, explodiu minha cabeça. E não, o meio é mais interessante do que o final. Então, pra mim, o filme quer... Ele é tão... Ele é muito direto, sabe? No que o filme quer. Ele já te apresenta tudo no começo e no final ele te põe na sua cara. Se você não entendeu o filme todo, ele põe na sua cara. O que importa desse filme é a mensagem. O que importa é a mensagem. Você não entendeu a mensagem? Assiste de novo. Dá um tempo, vê de novo, outro dia, conversa com alguém, ouve um podcast, assiste um vídeo no YouTube. Entenda a mensagem do filme da forma que ela for apresentada a você, sabe? Mas o que importa é a mensagem. Mas uma coisa que é importante acrescentar aqui, que eu falei lá atrás, que o Netflix, ele tá nesse movimento, o Galder Castelo Urrutia, que é o diretor do filme, esse é o primeiro filme dele, é o primeiro longa-metragem dele. Então, e quando eu falei aqui, né, que eu terminei o filme, eu fui escrever, que eu tô num movimento assim de tudo que eu leio, tudo que eu tô procurando escrever e depois reler e tal. Então, e aí eu falei lá no início, me incomodou essa parte, eu fui ver as críticas pra ver se eu tava sozinho ou não. Não tava, tem mais gente que levantou esses mesmos problemas. Aí eu pensei, bom, é o primeiro longa-metragem dele, então eu acredito que em algum momento ele pode ter esse visto dessa forma. Será que o pessoal, será que eu estico a corda, será que eu afrouxo, será que o pessoal vai entender? É a questão de a gente conferir a carreira desse diretor. O filme, eu falei aqui, eu gostei do filme, a mensagem, ela supera essas questões. Ele foi bem defendido, ele tem a proposta e a gente fala, como que ele foi sobre o que ele é, ele foi bem defendido. Então cabe a gente acompanhar aí a carreira desse diretor mais pra frente, a julgar pelo primeiro projeto, toda a repercussão que deu, tá mais do que... Claro, pelo primeiro projeto, se o diretor mesmo, ele for um cara bom, né, ele vai se superar, né? Agora, se ele cair na maldição de ser o primeiro, de ser o mais alto que ele alcançou, né, e os próximos não serem, aí essa maldição existe, né? Nunca mais conseguir superar a expectativa. Mas tem uma coisa que é bom a gente lembrar também, eu não sei como que isso está repercutindo fora daqui. porque isso, esse furor todo tá aqui, Netflix Brasil, né? E aí, como é que tá pra lá? Eu não tenho a menor ideia, vou sair perguntando pra quem tá fora se tá assistindo, se tá repercutindo do mesmo jeito que tá repercutindo pra gente, né? Pode ser que pra gente ele tenha tido todo esse impacto de discussão e tal. Lá fora eu não tenho a menor ideia. Agora, extrapolando um pouco pro diretor, porque assim, o que me chamou a atenção foram os nomes, né? Os nomes todos do elenco, o nome do próprio diretor. Eu falei, putz, mas isso tá muito além da Espanha, né? Aí eu fui ver, ele é basco, né? Ele é de Bilbao. Aí eu não sei a história dele, eu não sei se ele se criou na época que tinha mesmo o ETA também. Então essa visão dele, aí entrar com tudo no primeiro longa, pode ter uma boa de uma explicação da própria vivência, né? Com certeza, inclusive tem uma frase do filho de um crítico de cinema que é assim: a gente conhece mais os autores de livro, de filme, qualquer opção que seja, pelas suas obras do que se ele fosse escrever uma biografia. É, exatamente, porque eu fui ver, ele é nascido nos anos 70, no País Basco, né? Ele é de Bilbao, que era a capital do quando, né, na tentativa de País Basco, e era a sede do ETA, né? Ele sofreu alguma, eu não sei, algum contexto histórico, só tô chutando aqui, a ditadura franquista, alguma coisa desse tipo? Não, isso a gente não tem nem como saber, eu acho, dessa coisa mais pessoal dele, mas me chamou a atenção ele ser basco, me chamou bastante a atenção, quando eu vi que a idade dele também corresponde a tá aí na juventude, o ETA explodindo o mundo ali ao redor, aí isso me chamou a atenção. Então eu acredito que essa visão dele ter colocado as coisas assim, jogado, e falou assim, o que importa é a mensagem, deve ter muito a ver com essa própria bagagem. E aí, a partir daí, eu não tenho muita expectativa dele no futuro, não. Assim, eu não fico esperando que ele só vá fazer filme de impacto, só vá fazer grandes obras, não. Pode ser que ele tenha colocado para fora aí algo entalado e pronto. Aí colocou para fora, agora ele vai seguir uma característica que ele tem para seguir, que não necessariamente vai ser tudo tão provocativo, tão avassalador, tão visceral assim. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Eu vou indicar, assisti tudo, na verdade, acabei hoje, Midas do Ferro Velho na Netflix. Quem quiser assistir, só pra se divertir, sem ficar pensando muito, já assistiu o Poço, agora você, pra relaxar, assiste esse. Apesar de ser uma série tipo aquelas da Discovery Turbo lá e tal, tem um enredo por trás que faz pensar que são atores e não pessoas de verdade, mas... Eles vão lá assistir que o cara reforma carros e tem toda a história lá, que eles têm que escolher entre o dinheiro e a credibilidade, é bem legal. Pode parecer prepotência, e pode ser que seja também, mas eu vou indicar o último episódio do Me Julgue Podcast, que a gente falou sobre o coronavírus. Tá sensacional, assim, eu adorei gravar e o resultado foi incrível. Pega um pedaço de cada, vamos dizer assim, de cada lugar do Brasil, e tem pessoas de fora também, né? Por exemplo, tem a Ká Borges, que ela é médica, formada recentemente, que ela fala sobre a visão técnica sobre o coronavírus. Aí tem o Dan Endo, que ele está lá no Japão e fala das medidas preventivas que o Japão teve para meio que controlar o coronavírus. Daí teve participação também, ai meu Deus, eu esqueci, do Eduardo Couto, do Coutcast também, e eu e a Lika lá. Então, assim, eu super indico, ficou maravilhoso, assim, e vocês podem encontrar a gente também no @ Me Julguem Podcast e no Twitter @julguemme. E podem mandar e-mail também pra gente no arroba, como é, no mejuquempodcast@gmail.com. E entrar em contato direto também no grupo t.me/mejuquempodcast. Obrigada. Acho que foi o jabá mais longo, né? Eu quero indicar um disco, mas pra muitos aqui não vai soar estranho, porque acho que essa é a primeira vez que eu indico um disco, sei lá. Mas eu queria muito indicar o novo disco do Sepultura que saiu, tá no dia 7 de fevereiro. É o disco Quadra. Tá disponível no Spotify, no YouTube, hoje em dia dá pra gente escutar qualquer música de graça. E é um disco muito significativo para a carreira do Sepultura e para tudo que está acontecendo, porque o Sepultura foi, né, e é uma das bandas brasileiras mais reconhecidas ao redor do mundo. E quando o disco saiu, ele foi imediatamente incensado pela crítica musical, porque ele é realmente fantástico. O disco tem 12 músicas, ele é dividido em 4 partes, por isso Quadra. E aí você consegue notar nas 3 primeiras músicas um tipo de som, na quarta, na quinta e na sexta outro tipo de som, e assim sucessivamente. E aí é uma obra que fecha uma ideia bem bacana de como Quadra pode ser a quadra, né, uma quadra de esportes, e cada linha, né, que divide essa quadra, que são territórios que cada um ocupa. O disco não versa necessariamente sobre esportes, mas fala muito sobre como a gente acaba se dividindo, né? Acaba tendo cada um a sua porçãozinha de alguma coisa. E aí, logo após o lançamento do disco, e aí um monte de turnê confirmado, não sei o quê, veio a pandemia mundial, e aí todo o sucesso do disco foi ofuscado por isso. Mas recomendo muito, a rapaziada que gosta de rock, que gosta de metal, o disco novo do Sepultura tá fantástico. Quadra. Bom, eu vou indicar um disco também, difere do estilo Sepultura, é bem diferente, mas também é bem legal. Uma banda de Olinda chamada Academia da Berlinda lançaram um disco no dia 27 de março, bem recente. O nome do disco é Descompondo o Silêncio. E é um disco muito legal, recomendo. E nesse momento, até você lançar disco, tipo, pra eles foi interessante, porque meio que você tem mais tempo de parar pra escutar com calma. Só não podem fazer shows, né, por enquanto. Mas de você assimilar o disco, acho que é um momento pertinente, interessante de se lançar. Eles não imaginavam, eles iam lançar, já tava com a data certa. Aí aconteceu essa história toda, mas o disco é muito bom. E eu vou aproveitar para fazer um jabazinho. Pode fazer, né? Um jabá? Sim, todo jabá, né, que você tiver. Quando for escutar o disco Academia da Berlinda, escuta o meu lá também, chamado Quem Disse. Tá em todas as plataformas digitais. Vitor Camarote, né? Você coloca lá Vitor Camarote, tem. Consegue escutar. E outra coisa, eu tenho, nesse período da quarentena, eu tenho feito 2 tipos de lives. Então, terça-feira passada, no caso, né? Hoje é quinta, então. Antes de ontem eu fiz um bate-papo, uma live de conversa, discussão com o ator Tuca Andrada. E toda semana, no meio da semana, vai ter Matheus Nastergalli, Irandir Santos. Cada semana vou fazer uma entrevista, um bate-papo, numa live no meu Instagram lá. E no sábado eu tenho feito, vou continuar fazendo show, voz e violão de casa, ao vivo. Então, essas novidades e outras pode acompanhar lá no Instagram, @VitorCamarote. Vitor com C, Victor Camarote. Eu tô aqui, aí eu vi a live de sábado e super indico. Acho que quem perdeu, perdeu mesmo. Não sabe o que perdeu. A live era pra ter sido uma hora, né, Vitor? Foi de 2 horas e meia. Caiu e voltou, né? Porque a live tem tempo de duração. Foi muito bacana, eu super recomendo. Não é porque o Vitor tá aqui, não, mas o Vitor, ele tem um carisma que prende, assim, né? Então, eu mesma não consigo, nunca pensei que eu ia ficar numa live de 2 horas e meia, mas a mobilidade do carisma do Vitor é muito empolgante, sim, não é porque ele tá aqui, não. Mas é porque eu vejo mesmo as lives e gosto, é. Aquele vídeo dele do sonho lá é muito bom, cara. Parabéns. Ah, eu ri pra bom. Caramba. Cara, eu saí compartilhando com Deus e o mundo aquele. Eu saí divulgando pra Deus e o mundo e a turma. Então, só confirmando, as entrevistas com atores vai ser de terça-feira, na live. Então, a primeira... Na terça, aí eu vou, depende da disponibilidade. Eu vou tentar a princípio nas terças às 18 da noite, mas aí, sei lá, se o ator ou atriz não puder, aí não tem problema. Mas assim, vai ser durante a semana. A princípio terça, mas aí não tem como assim, dizer. Sim. Agora, porque vai depender. Depende. Da agenda dos outros. É, Tuca Andrada, terça de 8 horas, no caso, terça passada, né? Hoje é quinta, né? O programa está sendo passado na quinta. E as outras, enfim, vou tentar fazer na terça, mas assim, vai ter que acompanhar para saber a data certa. Mas aí você está sempre divulgando. Vai ter um cartazinho com todas as informações. E o Guilherme é no Instagram, viu? Instagram, Gui. É, eu tentei ver pelo YouTube. Ficou lá avisando que ia ter pelo YouTube e não teve no YouTube. Ah, foi então. Eu coloquei para passar no YouTube. Aí deu problema. O computador fechou. Aí não tem nem como eu parar para poder ajeitar. Porque eu estava no Instagram ao vivo, né? Aí, mas na próxima eu vou tentar fazer nos dois, na verdade. Vou tentar... Vou organizar isso essa semana para tentar fazer nos dois, no YouTube e no Instagram. Bom, nessa onda de quarentena, nessa pressão toda que a gente vive, né? Eu, na verdade, nem reclamar poderia, porque a minha está sendo super tranquila, mas essa pressão psicológica, essa tensão psicológica que a gente vive está sendo um peso, né? Pelo menos para mim aqui. Então, eu tenho visto bastante, o que eu tenho procurado ver, são filmes leves mesmo, para entreter mesmo e tal. E como normalmente a minha tendência é buscar meio fora do circuito, eu encontrei ontem um filme espanhol bacaninha, que se chama Viver Duas Vezes, que é a história de um senhor, professor de matemática na universidade, que descobre que está com Alzheimer. Então, a família é pequena, né? A família acaba se envolvendo de uma forma que resolve ajudar ele a buscar um amor de adolescência, na verdade, um amor na infância. E a história também, ele é muito bonitinho, né, assim, porque ele não é óbvio. Eu achei que ele fosse ter um final, uma condução completamente diferente, que essa busca fosse acontecer em um determinado momento e tal. Mas eu achei que vale super a pena, então, esse Viver Duas Vezes, que está lá na Netflix, para deixar a noite mais leve, que é a minha busca, tem sido por aí, ultimamente. Eu vou indicar um filme também, que tem na Netflix, filme nacional. Branco Sai, Preto Fica, um filme de 2014, que foi para os cinemas de 2015, ele tem a direção do Ardila Queiroz. Ele conta a história de um baile de black music na Ceilândia, ali na região de Brasília. E ele fala é uma distopia, uma sociedade distópica, de autoritarismo, de fascismo. Tem a questão do racismo, tem viagem no tempo, tudo isso em uma narrativa experimental. Mistura, tem documentário com ficção. Através dele eu conheci o Renato Nogueira, que é estudioso de cultura africana, filósofo, pesquisador, e vale a pena aí para quem quiser conhecer. Branco Sai, Preto Fica. Bom, vou indicar aqui, eu tenho 1 milhão de coisas para indicar, mas vou indicar o filme que eu assisti hoje por causa do Babu. Eu vi um filme do Babu, chama Estômago. Ele nem é o protagonista, ele é um coadjuvante, mas ele ganhou prêmio por ator coadjuvante. Já viu, Angélica? Nossa, você desenterrou. Eu vi Estômago no cinema. Fantástico. Pois nossa, que bela desenterrada. Parabéns. Nossa, filmaço Estômago. Eu gosto. Eu vi, inclusive, eu indico também a entrevista do Babu pro Lázaro Ramos no quadro, acho que chama Espelho, do canal Brasil, tem no YouTube. Eu vi essa entrevista, fiquei sabendo desse filme e fui atrás do filme. Já falei aqui que eu adoro assistir entrevista. A coisa que eu mais faço no YouTube é assistir entrevista. E aí, eu vi esse filme, cara. É um filme assim. Tem um outro ator que eu adoro também, que eu agora esqueci o nome dele, que fez o cangaceiro lá na novela da Globo, que se fantasiava, eu esqueci o nome do cara, teria que pesquisar aqui, mas É, o Babu não é o protagonista, ele é o coadjuvante. Mas o filme é bem legal, porque ele vai contar a história de um nordestino, um paraíba, que vai, acho que, pro São Paulo. Acho que ele tá em São Paulo. Vai pra São Paulo pra tentar a vida, né? A vida na cidade grande. E aí acaba arrumando um emprego num boteco. E aí começa a fazer comida. E começa a melhorar, assim, né? A comida dele faz sucesso e tudo mais. Ao mesmo tempo, o filme ele passa em duas timelines. Ao mesmo tempo, ele começa o filme indo pra cadeia. Então, você acompanha a vida quando ele chega na cidade, quando ele entra na cadeia e vai desenvolvendo a partir daí. E, cara, é um filme que, de certa forma, é simples, mas te prende, sabe? Eu adorei o filme. É, o final, assim, você fica querendo saber por que ele vai pra cadeia, né? Mas você não deduz assim logo de cara, e é bem legal quando é apresentado. E todos os elementos, a trilha sonora, quando o cara vai comer, cara, quando as pessoas vão comer, a trilha sonora é genial aquilo ali. Nossa, muito foda. É, espero um dia poder falar desse filme assim com mais tempo. Eu até tava conversando com a Renata, né, pro TV na Calçada, talvez a gente fazer um episódio pra indicar esses tipos de filme, assim, né, nacional, que é bom, mas que não repercute tanto, assim, né, igual um Cidade de Deus, um Tropa de Elite. Então, vamos ver se sai aí, ou pro TV, ou pro próprio Papo de Calçada mesmo. O protagonista é o João Miguel. Isso, não, o João Miguel é maravilhoso, cara, ele é um excelente ator, adoro ele. Bom, arroba Papo Calçada nas redes sociais, os ouvintes já sabem. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado o Vitor pelo segundo episódio, que vai ser primeiro, que lá na frente o pessoal vai ouvir o do Jovem Guarda. Agora a gente consegue entender o futuro. Como é que é? O futuro do pretérito, né? Eu tava pensando nisso agora. O conceito do futuro do pretérito tá definido aqui no Papo de Calçada. As aulas de português, enfim, fazem sentido, né? Então, muito obrigado, cara, por ter aceitado mais esse convite. Espero que aceite os próximos que virão, porque já tá pedida uma entrevista com você e logo logo a gente vai gravar ela. Bom, o nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra os outros podcasts da casa. Como eu já falei, tem o TV na Calçada, que tem agora, em 2020, um feed separado, então vai lá e assina. Tem o Papo Solo, né, que a galera faz lá cada semana, um episódio, uma pessoa faz. E também o Papo de Lingerie, que a Renata faz um episódio a cada 15 dias, e falando sobre assuntos, né, da psicologia, do feminismo, do mundo feminino e tudo mais. E o que mais que tem para falar? O grupo no Telegram, né? Nós temos um grupo no Telegram também, que é o t.me/papodecalçadapodcast, onde você, ouvinte, pode trocar ideia com a gente. Né? Então vai lá, você pode fazer um comentário, você pode compartilhar memes, você pode dar risada, você pode fazer o que você quiser naquele grupo. Né? Então aquele grupo está lá para interagir conosco e nos dar essa fortalecida aí para gravar novos episódios. Galera, valeu mais uma semana. Espero que tenham gostado desse episódio. Falamos do filme de uma forma do Papo de Calçada, né? Acho que vão ser poucos os podcasts que vão abordar dessa forma, porque a galera aqui é um pouco diferenciada para abordar os assuntos. Mas é isso daí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.